dadó, feia de dadó, feia de dadó, feia de dadó. Ela é horrível. Feia de dadó. Ela é horrível. Feia de dadó. Ela é horrível. Feia de dadó. Monstro horrível. Feia de dadó. Ela é funhenta. Ela é esculhambada. Ela é I. Irritante. Ela é A. Abobada. É o horror. Fedorenta. Ela é esquisita. Ela é I. Idiota. Ela é A. Aguada. É o horror. Feia de dadó. Feia de dadó. Feia de dadó. Feia de dadó. Ela é horrível. Feia de dadó. Ela é horrível. Feia de dadó. Ela é horrível. Feia de dadó. Monstro horrível. Feia de dadó. Ela é fanfarrona. Ela é estridente. Ela é I. Impotica. Ela é A. Abjeta. É o horror. Faniquita. Ela é hedionda. Ela é I. Insistente. Ela é A. Adiposa. É o horror. Alô, que tribufo. Tá ok, pessoal? É esculhambada. Ela é I. Irritante. Ela é A. Abobada. É horror. Ela é fedorenta. Ela é esquisita. Ela é I. Idiota. Ela é A. Aguada. É horror. Feia de dadó. Feia de dadó. Feia de dadó. Feia de dadó. Feia de dadó. Feia de dadó. Feia de dadó. Feia.